Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui fazer umas considerações baseadas no livro do Michel Houellebecq, Soumission. Não é ainda uma análise do livro, que eu não me sinto preparado para fazer por enquanto, mas apenas é tirar proveito do livro para ajudar na análise de alguns acontecimentos que são de domínio público, todo mundo está observando. O personagem central do livro, chamado François, é um professor universitário de letras que está fazendo uma tese sobre Joris Huysmans, o grande romancista francês do século XIX. Eu nunca li Huysmans, eu conheço só de referências, e depois de ler esse livro eu vejo que eu perdi uma grande oportunidade. Deveria ler, parece uma coisa realmente de muito valor, muito interessante. Não sei porquê, nunca atraiu a minha atenção. E ele está trabalhou ao longo dos anos essa tese, e é um indivíduo que está interessado em literatura e nem um pouco em política. Ele é um professor da Sorbonne. O começo do livro é a descrição do cotidiano dele na Sorbonne, e você vê aos poucos que é um personagem que está num processo depressivo que ele mesmo não conscientiza muito claramente no início. Ele já não se interessa por nada na vida, né? Várias mulheres passam pela vida dele, ele descreve inclusive algumas cenas de sexo que teve com ela, nas quais ele está apenas cumprindo uma rotina. Ele já é um vício, mas já não lhe dá nenhum prazer. A namorada dele o abandona, muda para Israel, ela é de uma família judia, eles estão com medo da situação na França, muda para Israel, e ele sente um pouquinho de falta dela, só no máximo, né? E não tem ideia das transformações políticas que estão ocorrendo na França, e acaba tomando conhecimento delas, por experiência pessoal, quando acontece um tiroteio no meio da rua. Certamente foi uma cena que de fato veio a acontecer depois, está prevista no livro, aconteceu exatamente dessa maneira. E aquele tiroteio simplesmente não é noticiado. Como ele vê depois, ele conhece o marido de uma colega dele que trabalhou no serviço secreto e que lhe dá uma dica de que coisas muito importantes e temíveis estão para acontecer, e ele decide fazer uma viagem pelo interior. No caminho ele passa por um posto de gasolina e todo mundo no posto de gasolina está morto a tiros, né? Também nada é noticiado. E ao mesmo tempo está havendo ali uma eleição geral. Parece que os tiroteios foram tramados para bloquear a eleição, ou pelo menos para atrasá-la, e na semana seguinte volta a ter a eleição. E o quadro político é mais ou menos o seguinte: o partido majoritário é o Front Nacional, do Le Pen, né? E do outro lado você tem a Fraternidade Muçulmana, virou um partido político, ela tem 24% do eleitorado. Os social-democratas têm 21% e a direita golista tradicional tem 12%, quer dizer, está acabada realmente. Mas a situação se resolve com uma aliança contra o Front Nacional. Essa aliança, então, reúne os socialistas, a direita golista e a Fraternidade Muçulmana, e o presidente da Fraternidade Muçulmana vira o presidente da República. Então, mas tudo isso é como se fosse um processo imperceptível e indolor. Isso é que é a coisa mais impressionante do livro, porque ele vai contando as coisas sempre como se não estivesse acontecendo nada, como se fosse apenas uma mudança de superfície. E está todo mundo satisfeito com a solução, porque o presidente da Fraternidade Muçulmana é um sujeito moderado, equilibrado, ele não quer briga com ninguém, ele até afaga um pouco os católicos, uma parte dos católicos o apoia. E os muçulmanos mais radicais movem um pouco de oposição a ele, porque ele não quer introduzir mudanças muito profundas, tá certo? Mas essas mudanças acabam batendo à porta do personagem na hora em que ele é demitido da Sorbonne. Ele é aposentado, com aposentadoria integral, ele está com 40 e poucos anos, ele vai ter rendimento o resto da vida sem precisar trabalhar. E você vê que, ao mesmo tempo, estão ocorrendo transformações sociais de uma profundidade extraordinária, ao ponto de que o desemprego diminui, porque as mulheres são retiradas da força de trabalho, tá certo? Dentro do sistema islâmico, elas ficam todas em casa, então sobra emprego para os homens, todo mundo fica contente, evidentemente, com a situação, até as mulheres, né, não parecem muito insatisfeitas com isso, porque elas perdem a autonomia, mas como diz, fuck autonomy, elas estão desfrutando de outras vantagens, agora elas podem, elas têm o privilégio de poder continuar sendo crianças pelo resto da vida, né, viver só para se enfeitar, fazer fofoca e ter a vida sexual, né, e isso é a vida delas. Nem mesmo a responsabilidade familiar elas têm, porque no sistema islâmico, em caso de divórcio, os filhos ficam sempre com o pai. Então, elas estão preparadas para ter filhos e deixá-los. Então, evidentemente, a ligação, isso é tradicional no Islã, a ligação profunda que existe entre pai e filho, não entre mãe e filho, né? As mães apenas são canais por onde a criança passa para ir para o colo do pai. E as mulheres não parecem estar muito incomodadas com isso. Também ele vê que os currículos da Sorbonne mudam radicalmente. A Sorbonne vira uma faculdade, universidade islâmica mesmo, né? Então, você vê que nos acordos que a Fraternidade Islâmica fez com os outros partidos, ela não quis mexer muito na economia, nem nisso, nem naquilo, mas o que ela mais queria mexer era a educação, porque é o que tem efeito de mais longo prazo. Então, isto aí mostra o seguinte, mostra que o verdadeiro problema da Europa não é, de maneira alguma, o terrorismo. O terrorismo é apenas, como dizia Lenin, é propaganda armada. E a propaganda armada é propaganda para alguma outra finalidade, que não é o próprio terrorismo, evidentemente. E essa finalidade se cumpre integralmente nesta profecia, por assim dizer. O livro descreve uma situação que se passa mais ou menos em 2020 e pouco, não é isso? Mas que é a situação para a qual a França está se encaminhando de algum modo. Tá certo? E o que vai ficando claro ali é o total esvaziamento de todos os elementos que compunham o quadro político, ideológico, cultural tradicional. Não é isso? A mídia, que era maciçamente esquerdista e que estava acostumada com a briga extrema-direita, entre a esquerda e a direita, de repente entra num estado de afasia, eles não sabem mais o que dizer. A mídia não entende o novo quadro. Os valores tradicionais associados à República Francesa, eles se desfazem assim, a olhos vistos. A República Francesa se desfez praticamente, virou uma República Islâmica quase sem perceber, né? O catolicismo, o cidadão vai passar uma semana dentro de um mosteiro e ele acha tudo muito bonito e tal, mas houve aquelas sermões sobre o amor ao próximo, etc. E aquilo tudo não diz nada para ele, né? Então você tem um esvaziamento cultural total da França, que é exatamente o que está acontecendo. E isso está acontecendo em todo o mundo. Você vê mesmo as pessoas que tomam posição frontalmente contra esse processo, tanto a islamização quanto a laicização do mundo, eles ficam só no domínio crítico, eles não têm absolutamente nada a sugerir. Ninguém tem nada a sugerir. A igreja, por sua vez, ela ou se omite ou ajuda esse processo. Então, dentro do esvaziamento geral, só quem quer alguma coisa que consegue alguma coisa. Tá certo? Os outros realmente não sabem o que querem. Você vê uma característica, por exemplo, do Front Nacional. O Front Nacional está aliado à Rússia, que é o que está, no fim das contas, financiando todo este avanço, está ajudando todo esse avanço islâmico, inclusive o terrorismo. Tá certo? Então, quem acaba compondo o Front Nacional é o pessoal, vamos dizer, da chamada que surge nos anos 70, 80, com a Nouvelle Droite, Nova Direita, do Alain de Benoist, que é um pessoal assim, nietzschiano evolucionista, né? Que é a favor, vamos dizer, da hierarquia, porque é o domínio dos mais fortes, dos mais evoluídos, etc, etc. E os caras acabam, vamos dizer, o Front Nacional perde, inclusive, apoio católico, o apoio católico acaba vindo para o lado muçulmano. Então, o que você vê é uma situação, no fundo, muito parecida com a do Brasil, quer dizer, uma situação de desorientação geral, onde as fórmulas, os discursos políticos tradicionais já não têm mais substância, e onde, numa entrevista mesmo, o Michel Houellebecq disse, olha, 10 anos atrás ninguém sabia o que era Islã, ninguém ligava para isso. E, curiosamente, 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, a Revolução Islâmica já tinha penetrado fundo no meio intelectual. E é aí que as pessoas não prestam atenção. Quer dizer, políticos e empresários, etc., se dizem pessoas pragmáticas, não se interessam pelas ideias. Mas acontece que, como disse o Ayatollah Khomeini, e ele inclusive usa esta frase como uma das epígrafes do livro, o Islã, se ele não é político, ele não é nada. Então, é só você ler o Corão e você vê que o Corão é, acima de tudo, um código civil. E vocês tomem cuidado com esse sofá aí, porque isso vai cair. Vocês têm que levantar e botar. Levanta e põe de novo, peraí. Isso. Está havendo um acidente aqui. Levanta mais. Já deu? Ah, bom. Então, passado este infausto acontecimento, retornamos ao assunto. Então, este esvaziamento ideológico, ele vai sendo preenchido pelo Islã. E isto realmente é a estratégia que tem sido usada desde o início. Quer dizer, você solapar tudo o que você encontra pela frente, de modo que não haja um princípio de ordem. E o Islã, então, se apresenta como o princípio de ordem, para sanar a desordem que, no fundo, ele mesmo criou. E o Islã é, sobretudo, um código civil, quer dizer, ele é um princípio de organização da sociedade. Em geral, as pessoas que analisam esses assuntos, elas usam categorias que estão acostumadas dentro do seu próprio ambiente. Então, quando você fala de religião no Ocidente, é aquele negócio, é razão de um lado e fé do outro. Então, você tem o problema da fé. Ora, no Islã, não existe sequer o conceito de fé. Não é isso? E, mais ainda, a adesão do indivíduo ao Islã é considerada válida, mesmo que ele não tenha fé alguma. É o famoso hadith do profeta, os hipócritas são nossos amigos. Quer dizer que, se você adere ao Islã por hipocrisia, sem acreditar numa única palavra do Corão, a adesão é válida do mesmo jeito e você é considerado um muçulmano em pé de igualdade, em good standing com os outros. Quer dizer, este elemento da adesão subjetiva não existe no Islã, assim como não existe num código civil. Você é obrigado a obedecer o código civil, ainda que você ache aquilo tudo uma besteira. Quer dizer, o que importa é a obediência exterior. Tá certo? E isso já mostra, então, que o Islã é eminentemente um princípio de organização da sociedade. Não diretamente da sociedade política, isso é importante, porque se você procurar no Corão inteirinho, assim como nos hadiths, você não vai encontrar uma única fórmula de governo. Quer dizer, não é monarquista, não é republicano, não é socialista, não é capitalista, não é coisa nenhuma. Quer dizer, o governo não entra em questão. O que entra em questão é a organização da sociedade. Se o governo impõe uma organização islâmica, então pouco importa qual é a fórmula dele. Na tradição islâmica, é considerado governo legítimo aquele que consegue permanecer no poder. Quer dizer, não existe também o sentido da legitimidade como valor. A legitimidade é uma questão de fato. Quer dizer, se o governo existe e ele está lá e ninguém o tira de lá, então ele é legítimo e você tem que obedecê-lo. E a Fraternidade Islâmica, nós não podemos esquecer, foi fundada por Said Qutb nos anos 30 e... Na época, o sujeito foi considerado tão subversivo que o governo egípcio mandou enforcá-lo. E o que ele fazia era uma interpretação política do Corão. Ele escreveu um comentário em 30 volumes chamado A Sombra do Corão. Eu sempre achei que o título era significativo, porque há a sombra em vez de a luz do Corão. Então, o que o título sugere é o seguinte, é que por baixo, vamos dizer, da compreensão usual do Corão, existe um outro sentido mais profundo. E esse sentido era eminentemente político, como veio depois a reconhecer o Ayatollah Khomeini. E hoje eu acho que todo mundo já percebe que se trata de uma nova organização político-social e não simplesmente de uma nova fé. A fé não entra absolutamente em consideração. Então, durante um tempo eu estive estudando um negócio, a disciplina que chamava religiões comparadas, e a única conclusão que eu cheguei é que não dá para compará-las, porque não são espécies do mesmo gênero, são fenômenos especificamente diferentes. As pessoas podem se deixar iludir pelo uso comum de certas palavras, por exemplo, Alá é o nosso mesmo Deus. Não, Alá é um substantivo abstrato, ele é a divindade, não é uma divindade pessoal, como se entende no cristianismo, nem como se entende no judaísmo. Então, falar aí já não estão falando da mesma coisa. Você vê que, quando você entra numa igreja, você tem um altar, o altar tem um crucifixo, que representa, aparece o Cristo crucificado, e é a ele que você está se dirigindo, e através dele também é Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas, no mundo islâmico, você ora para um espaço vazio, chamado mihrab. Mihrab é um espaço cavado numa pedra, não tem nada ali, tá certo? Então, mostrando mais ainda o sentido puramente abstrato de Allah, né? Al é o artigo, não é isso? O artigo definido, ou a, não é isso? Então, não é uma pessoa de maneira alguma, né? E, no entanto, esta abstração, ela fala e ela determina regras de conduta, etc, etc. Então, também, vamos dizer, as várias funções dos personagens envolvidos também não coincidem. O pessoal diz, temos que escolher entre Mohamed e Jesus. Fala, não, de jeito nenhum, essa escolha não existe. O próprio Mohamed, nos Hadith e no Corão, ele enaltece o papel de Jesus como um dos seus antecessores, inclusive dotado de poderes miraculosos que o próprio Mohamed não tem. Jesus, na tradição árabe, ele pega um pedaço de lama, assopra e aquilo vira um passarinho. Então, ele representa o verbo criador, exatamente como no catolicismo, no protestantismo. Então, só que a função do verbo criador se torna, no contexto islâmico, a função de um profeta. Quer dizer, quem exerce esta função não é Deus, é um profeta chamado Jesus. É uma coisa difícil de compreender, se é um mero profeta, como tem, então, como pode ser ao mesmo tempo o verbo criador? Quer dizer, isso vai suscitar problemas teológicos complicadíssimos, mas eu estou dizendo essas coisas só para mostrar assim, nada, numa religião nada corresponde ao que é a outra. Então, elas nunca estão falando da mesma coisa. Se disser assim, aqui nós temos um Deus e temos várias concepções a respeito dele. Nós divergimos nas concepções, mas o Deus é o mesmo. Eu digo, sim, mas o que você conhece desse Deus além daquilo que você pensa que conhece dele? Então, tudo o que nos sobra são as concepções humanas, a não ser quando há uma ação divina direta. É por isso que eu insisto na importância dos milagres. As várias doutrinas católica, protestante, muçulmana, etc., etc., têm uma função secundária em face da ação direta de Deus, que não é uma coisa que ele está dizendo, mas é uma coisa que ele está fazendo através do verbo criador, quer dizer, aquele verbo que diz faça-se a luz e a luz aparece. Né? Não é faça-se a luz no sentido de pedir que alguém acenda a luz, não é exatamente isso. Né? Então, Deus certamente é algo. Agora, na hipótese religiosa, existe uma diferença entre o que Deus é e o que os seres humanos pensam ou imaginam que sabem dele. Na hipótese ateística, não. Só o que existe é o que os seres humanos pensam a respeito. E o Deus propriamente dito não é nada. Deus se resume a uma concepção humana. Enquanto você continua na comparação de doutrinas, você não vai sair desta. Você está realmente na perspectiva ateística. A única possibilidade de sair da perspectiva ateística é de haver uma ação divina direta. E aí entra em questão os milagres. Por isso que eu digo, só os milagres interessam. Somente eles. Por quê? A criação do universo foi um milagre. O nascimento virginal, a ressurreição de Cristo, etc. Tudo isso foi milagre. Então, fora os milagres, existem somente as concepções humanas. E na hora que você... que o discurso, a controvérsia se encerra dentro da confrontação entre concepções humanas, então, qual é que sempre levará vantagem? O Islã, porque o Islã é diretamente um princípio de organização da sociedade, coisa que o cristianismo não é. Vamos dizer, as doutrinas do cristianismo a respeito da organização social foram se desenvolvendo aos poucos, ao longo de milênios. Na verdade, só se consolidaram mais ou menos no século XIX, né? E se consolidaram, creio eu, ainda de uma maneira bastante polêmica. O caráter polêmico dessas doutrinas católicas aparece muito claramente neste livro, onde você vê que o líder muçulmano eleito presidente, ele é um adepto do distributivismo. O que é o distributivismo? É a doutrina do Chesterton e do Hiller-Belloc, onde se privilegiava sempre a economia privada de pequena escala. Mas essa economia privada de pequena escala é defendida, então, pelo quê? Pelo Estado. Então, você tem aqui um Estado intervencionista, tá certo? Que se opõe ao avanço dos monopólios. Mas, para fazer isso, ele mesmo tem que ser um monopólio. Então, é mais uma doutrina estatista absolutamente desastrosa, que é facilmente incorporada dentro da economia islâmica, porque a economia islâmica, de certo modo, também favorece isso. Diga. Quando a Igreja Católica aprofunda ou comenta sobre o lucro, ou mesmo antes disso, quando existe na doutrina católica o princípio da Sagrada Família, isso não é um princípio de ordem social? A Sagrada Família, uma vez que a família é... Bom, é este o elemento que é assimilado no distributivismo. Quer dizer, a família predomina sobre tudo e a família deve ser também o centro da economia, na perspectiva católica distributivista. Ah, tá certo? Mas quem assegura à família esse direito? É o Estado, evidentemente. Então você vê que no começo do século XX havia, por toda parte, uma revolta contra o liberalismo capitalista, contra o laissez-faire. Todo mundo estava contra. Os fascistas estavam contra, os comunistas estavam contra, os distributivistas estavam contra, o pessoal da doutrina social da igreja também estava contra. Tá certo? Sem perceber, vamos dizer, as consequências nefastas que esse estatismo acabaria tendo. Que estava todo mundo favorecendo o crescimento do Estado pelos pretextos mais variados possíveis, tá certo? Pouco importando as boas ou más intenções, estava todo mundo convergindo neste sentido. Então, estava se cumprindo a profecia do Jacob Burckhardt, feita no fim do século XIX, onde ele disse, no século que vem, a autoridade reerguerá a cabeça e será uma cabeça terrível. Como aconteceu no comunismo, no fascismo, etc., etc. E, dentro da própria perspectiva liberal, também acaba acontecendo. Por quê? Você não pode esquecer que o liberalismo foi eminentemente uma criação de economistas. Tá certo? E é uma corrente que não escapa, vamos dizer, à tendência geral de todas as correntes, que é de absorver as várias perspectivas numa só. Quer dizer, o sujeito é um antropólogo, tudo para ele é antropologia. Se ele é um economista, tudo é economia e assim por diante. Então, esse privilégio da economia dentro da perspectiva liberal faz com que todos os valores éticos, sociais, etc., etc., sejam submetidos à economia. Então, é natural na perspectiva liberal que os valores morais se adaptem ao estado da economia. Tá certo? Mas isso corresponde exatamente à definição do Antônio Gramsci. Ética, para ele, é o ajuste entre os valores vigentes, que determinam a conduta das pessoas, e o estado das forças produtivas. Então, quer dizer que a perspectiva liberal ela vai igual no mesmo sentido do Gramsci. A economia se torna, vamos dizer, a rainha do espaço. Tá certo? Você vê que, em geral, mesmo os melhores dentro dos liberais, como von Mises, por exemplo, quando tratam de assuntos religiosos, são de uma superficialidade, quase de um puerilismo assim, deplorável. E, vamos dizer, uma coisa fundamental, que é a relação entre os vários domínios da realidade, resguardando a autonomia de cada um e a sua interação, que é o problema central das ciências humanas, é completamente obnubilado, desaparece. Né? Então, é claro, a economia ela tem as suas finalidades próprias, que é como lidar com o problema da escassez, e ela só toca em assuntos de valores morais e políticos, de raspão, tá certo? Mas tendendo sempre, vamos dizer, a submetê-los aos seus próprios critérios. Isso acontece em todas as disciplinas, quer dizer, é o que o Ortega Gasset chamava do imperialismo das ciências. Cada ciência acha que ela é a rainha da cocada preta. Se você é biólogo, você arruma uma explicação biológica para tudo e assim por diante. Isso é um problema que até hoje não está devidamente resolvido, nem depois que inventaram a moda da interdisciplinaridade, isso aí não resolveu nada. Porque a própria estrutura, né, das profissões universitárias induz a isso aí. Você tem permanentemente uma disputa, por exemplo, de verbas. As verbas vão para o meu departamento ou para o seu departamento. Então eu tenho que demonstrar que a minha disciplina é muito mais importante do que a do vizinho, e assim por diante. Então, não só a disputa de verbas, mas a disputa de espaço na mídia. Não é isso? Então, quem é o representante da ciência que será mais ouvido publicamente? Então, toda a estrutura da profissão universitária favorece, de algum modo, uma disputa imperialista de espaço. E, como vamos dizer, o ponto fraco da perspectiva estatista e socialista é a economia, nunca conseguiram, nenhum regime estatista jamais conseguiu criar um sistema econômico que funcionasse, a não ser na base da economia de guerra. Isso é importantíssimo. Isso é comprovado, por exemplo, na experiência nazista e na experiência americana do Roosevelt. Né, o famoso New Deal só não afundou o país porque veio a guerra. Tá certo? Então, no momento da guerra, claro que o Estado assambarca tudo, porque ele está coordenando a economia não em função de finalidades econômicas, mas em função da sobrevivência e da defesa. Então, evidentemente, a perspectiva militar vence e ela é capaz de fomentar a economia na base artificial da guerra. Então, tanto na experiência nazista quanto na experiência americana, você fala, o estatismo funciona se o país estiver em guerra. Agora, se vem a paz, então o estatismo ele só serve, ele é um instrumento predatório, ele sufoca a economia em favor de grupos que estão próximos ao Estado, que é exatamente o que a gente vê acontecer no Brasil, por exemplo. Então, como ponto fraco das economias estatistas, do regime estatista, era sobretudo a economia, que evidentemente um Estado centralizador não consegue competir com a criatividade de milhões de empresários, só se fosse como eu estou assistindo agora nessa série Person of Interest, que o sujeito inventa uma máquina que fiscaliza todo mundo, a máquina sabe tudo o que todo mundo está pensando. Eu digo, bom, para um regime estatista funcionar, só se existisse uma máquina como esta. Fora disso, eu falo, não há Estado que seja capaz de prever, por exemplo, todas as inovações tecnológicas, né, todas as iniciativas empresariais, as mais diversas, a variação dos mercados locais, a variação dos preços, etc. O controle estatal é impossível. Tá certo? Então, os liberais perceberam esta brecha, né, e entraram por aí, fazendo a apologia da superioridade econômica do capitalismo liberal, a qual é óbvia, evidente e inegável. Tá certo? Então, quer dizer, qualquer argumentação estatista, ainda que venha da Igreja, ainda que venha do próprio Papa, não significa nada em face da realidade dos fatos. O Papa diz, tem que ser assim, mas você está vendo que do outro jeito funciona melhor, a palavra do Papa vai ser passada para trás, todo mundo vai esquecer. Tá certo? Então, nunca houve um confronto sério entre os apologistas da doutrina social da Igreja e os economistas liberais. Se houvesse, os economistas liberais teriam um ganho a disputa, assim, com a maior facilidade. Falaram, nós provamos aqui, daqui tem uma questão matemática. Né? Ainda que onde os valores morais, etc., que a igreja está proclamando sejam os verdadeiros, vocês vão ter que adaptar isso à realidade do fato econômico. Quer dizer, é um negócio de Santo Tomás de Aquino. Nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e fatos. Quer dizer, se o fato está dentro de nós, negá-lo é negar a prioridade do próprio Deus. Não tem ninguém contra fato no argumento, dizia Santo Tomás de Aquino. Eu não li esse livro, como é que chama? Aqui o Edson está me lembrando que o Thomas Woods escreveu um livro contra o distributivismo. Eu preciso ler esse livro, isso é importantíssimo. Então você vê que Chesterton e Belloc, eles são ótimos no aspecto crítico. Crítica do mundo moderno, crítica do ateísmo, do protestantismo, tá tudo ótimo. Só que na hora de propor alguma coisa, eles propõem uma verdadeira estupidez. Também na base do quê? Do imperialismo doutrinal. Quer dizer, você quer fazer da teologia de novo a rainha das ciências. Existe a rainha das ciências? Não, não existe. Não existe por quê? Para aquela velha advertência do Edmund Husserl. Não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Quer dizer, a realidade se compõe de domínios que têm interações, tá certo? Mas que não há maneira de você reduzir um domínio aos princípios da outra. Então, você não, para você fazer a interpretação teológica da economia, eu digo, não. Você pode fazer, vamos dizer, uma terceira disciplina, que seria a teologia da economia, mas que não vai afetar os princípios da economia. Nem muito menos você vai deduzir, né, da teologia os princípios da economia, ou vice-versa. Então, esta questão das várias, como Husserl chamava, das ontologias regionais, quer dizer, são domínios do ser que têm uma certa independência em relação às outras, embora, na prática, elas coexistam e uma influencia a outra, mas não quer dizer que possam ser reduzidos ao mesmo corpo de princípios. Portanto, esses domínios eles têm uma convivência meramente empírica. Não é essencial, não é ontológica. Tá certo? Então, onde as interações não devem apagar a realidade, vamos dizer, de que um domínio é inalcançável desde o outro. O exemplo que ele dá é maravilhoso. Bom, você tire conclusões embriológicas da trigonometria, ou vice-versa. Então, esse problema magno das ontologias regionais, Husserl passou a vida advertindo contra isso, mas eu acho que isso não teve um efeito cultural muito grande. A ideia do imperialismo continua funcionando. Por exemplo, quando os liberais, partindo da constatação óbvia da maior eficácia da economia de livre mercado, começam a estender o princípio do livre mercado para todos os domínios. Não é isso? Eu digo, ora, o livre mercado funciona na medida em que as pessoas têm a liberdade de fazer suas escolhas. Mas essas escolhas, por sua vez, não são baseadas em critérios de mercado. Isso é importantíssimo. É? Por exemplo, no livre mercado, a mulher pode escolher entre comprar uma calcinha verde ou cor-de-rosa. Mas por que ela escolheu verde ou cor-de-rosa? Não é por um critério de mercado. É? E se você disser que esse critério é totalmente subjetivo, de bom, em alguns casos há, mas em outros casos existe um princípio de valor objetivo? Não é isso? Então, por que as pessoas preferem determinado automóvel em vez de outro automóvel? É porque esse aqui funciona melhor? Não é porque elas vão poder vendê-lo melhor no mercado amanhã ou depois. Você não compra o carro para vendê-lo, você compra para usá-lo. Então, a própria noção do valor de uso acaba desaparecendo aí. Quer dizer, o mercado não pode explicar jamais o valor de uso. O valor de uso depende de outros valores, né, que você classificar como meramente subjetivos e arbitrários é você impor o domínio total da economia. Só interessa o valor de mercado. O resto é tudo subjetivo. Né, então, muito bem. E se o socialismo adquire maior valor de mercado do que o capitalismo? O que acontece? Você conseguiu convencer todo mundo a votar no candidato socialista. Pronto, ele ganhou. Tá certo? Então, aí o liberalismo, de certo modo, se come pelo próprio rabo. Quer dizer, ou existem valores estranhos e superiores ao mercado que o determinam e o limitam, tá certo? Ou o mercado vai abolir todos os valores, inclusive o seu próprio. Não tem outra saída. Tá certo? Então, esta coisa, vamos dizer, da competição universitária entre as várias disciplinas é um dos fatores da confusão contemporânea. Você pode ver que na disputa pelas verbas, isso é uma coisa fundamental. Você tem que convencer o dono das verbas de que a sua pesquisa é importante e não a do vizinho. Eles estão o tempo todo fazendo isto, não é isso? Então, é claro que você pode usar outros argumentos também que são extra-mercadológicos. Por exemplo, você pode usar um valor político. Eu pertenço ao mesmo partido que você, portanto, você tem que dar a verba para mim e não para o seu fulaninho. Também pode acontecer isso aí. Mas isto tudo não aconteceria se não fosse um outro fator, que é a hipertrofia da instituição universitária. Você vê que o número de pessoas que adquirem diploma universitário é incomparavelmente maior do que o mercado jamais pode absorver. Isso não é só no sistema capitalista. Na Rússia, na União Soviética, era a mesmíssima coisa. Todo mundo era professor doutor. Está lá um lá varrendo a rua, outro vendendo sorvete, tá certo? O outro levando cachorrinho da madame para passear, e era tudo doutor. No socialismo aconteceu exatamente igual ao capitalismo. Né? Eu lembro que na Avenida Paulista tinha uma loja de suco chamada Engenheiro que Virou Suco, porque tinha o filme O Homem que Virou Suco. O engenheiro não conseguia emprego, abriu uma loja de suco, começou a ganhar dinheiro. Tá certo? E isso significa que o número de diplomados em circulação é muito maior do que qualquer mercado pode absorver e do que uma economia estatal pode absorver. Então, é claro que o ensino universitário espalhado para todo mundo é uma imensa fraude do mundo moderno, que equivale também, vamos dizer, ao decréscimo da qualidade e competência das pessoas formadas. Quer dizer, isso já é uma coisa mais do que óbvia. Então, se você perguntar assim, quantos intelectuais um país precisa para funcionar? Eu acho que no Brasil, por exemplo, se tivesse 2.000, está suficiente. Não precisa de nenhum a mais. Então, é evidente que o acesso a essas profissões, aí sim deveria ser baseado na meritocracia. Se existe uma coisa na qual a meritocracia funciona, é na vida intelectual. É só a meritocracia que funciona. Por exemplo, por que você vai ler um livro e não o outro? Sim, porque um livro é melhor do que o outro. Por que você vai, tá certo? Você vai escolher aqui entre, sei lá, Beethoven e o Teixeirinha. Por que você vai escolher Beethoven? Porque é o melhor. Agora, se você achar que o Teixeirinha é melhor, você vai preferir o Teixeirinha, evidentemente. Então, o critério do melhor ou pior pode ser subjetivo, mas é ele que está em jogo. Portanto, é uma meritocracia. Pode ser uma meritocracia real ou invertida, tanto faz. Tá certo? Então, quando você vê objetivamente, a massa universitária da Europa e dos Estados Unidos sempre serviu só como massa de manobra para movimentos radicais, revolucionários, nazistas, fascistas, comunistas. É só para isso que tem servido. Não tem servido para mais nada. Então, vamos dizer, eu calculo assim, para cada 100 mil pessoas formadas nas universidades, um ou dois são necessários. Mas se espalhou, desde a Revolução Francesa, se espalhou essa noção de que o acesso aos diplomas, não ao conhecimento, mas aos diplomas universitários, é um direito universal. É isso. É claro que isso é uma fraude, porque você, com o seu diploma de engenheiro, você no máximo vai vender suco. Todo mundo sabe que é assim. Então, a instituição universitária é uma das grandes responsáveis por este caos, por esta autodemolição, tá certo? Das ideias e valores no mundo ocidental. E das vocações. Sim, e, claro, também uma distorção das vocações, está todo mundo no lugar errado. Então, não deixa de ser um indício, uma espécie de contraprova do que eu estou dizendo, que por toda parte as únicas instituições de ensino que continuam eficientes são as instituições militares. Isso em todo lugar. Se você vai ver todas as invenções, quer dizer, desde o leite condensado até o mouse, foi tudo invenção da pesquisa militar. A universidade não serviu para absolutamente nada. Né? Portanto, quem está realmente fomentando a economia são as instituições militares. Por quê? Porque na instituição militar a seleção é maior. Não é todo mundo que quer fazer serviço militar. Você pensa o treinamento que o militar vai ter que receber, 99% das pessoas falam, não, isso não é comigo. Só, quer dizer que para a carreira militar, só vão em geral aqueles que estão realmente vocacionados para isso. E isso já é uma solução, uma seleção meritocrática, por assim dizer. Você merece entrar na escola militar, por quê? Porque você quer desesperadamente isso e o outro não quer. Eu sempre disse isso em matéria de ensino. O que se deve ensinar às pessoas? O que elas querem aprender. E isso foi o segredo do sucesso desse grande educador americano, John Taylor Gatto. Né? Ele fazia isso, ele descobriu o que cada criança queria aprender e ensinava a criança só aquilo. E através daquele ponto especializado, a criança adquiria a cultura geral necessária. Por exemplo, tinha um garoto que só pensava em beisebol. Ele disse, tá bom, então vamos estudar o beisebol seriamente. Você vai estudar a técnica do beisebol, a história do beisebol, tudo, psicologia do beisebol, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Em 3 anos o garoto era um gênio. Não é isso? Então, esta é outra grande fraude do mundo moderno, que é, vamos dizer, a educação universal obrigatória, igual para todo mundo. A margem de desperdício nisso, eu creio que é de 99%. Porque cada um só vai aprender aquilo que ele quer aprender. Eu lembro quando eu estava no ginásio, só 2 matérias me interessavam, latim e biologia. Foi as 2 únicas coisas que eu aprendi. O resto, eu para a aula de português, eu entrava na aula de português e dormia. Ou então pegava um livro. Olha que coisa. Eu estava na aula de inglês, lendo um livro do crítico literário Oswaldino Marx, sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. Veja o que eu estava estudando ali, né? A professora de inglês me tomou o livro. E depois veio comentar, que livro esquisito que você estava lendo. Na sala dos professores estava todo mundo rindo. Falei, claro, eles não entenderam uma palavra do que o Oswaldino Marx estava dizendo. Então, você vê uma professora de línguas, vendo o cara estar se interessando por assuntos profundíssimos de técnica literária, deveria fazer, me dá 10 para o resto do ano. Dizer, pô, você é aluno excelente, você não está aprendendo nada de inglês, mas está aprendendo isso aí. Não é isso? E assim por diante. Essas coisas eu queria aprender. Eu não sei porque se a coisa tinha um interesse em si. No caso do latim, sim. Eu queria aprender muito latim, me fascinou desde o início. E no caso da biologia, por causa do fascínio da pessoa, do professor, que era o Décio Grise, que era... Esse era um showman, realmente. As aulas, eu nunca vi coisa tão engraçada, tão divertida quanto a aula dele. Né? Eu lembro quando ele estava tentando ensinar a lei da conservação da matéria, o pessoal não estava entendendo, ele pegou e disse, fecha todas as janelas e portas, fechou. Daí tocou fogo na lata de lixo. Daí a hora que, assim, está todo mundo tossindo, fumaça para tudo quanto é lado, daí ele gritava assim, está vendo, seus filhos das putas? Nada se perde, nada se cria. Não havia como não entender. E... Então, vamos dizer, esta coisa, vamos dizer, do interesse pessoal, é claro que é a chave da educação. E eu acho que você aprende tudo o que você quer aprender. Se você não quiser, é muito difícil. Né? E, partindo de uma base muito especializada, você abre para outros domínios, na própria medida em que você vai encontrando os limites daquele seu domínio especializado. Por exemplo, você vai querer estudar beisebol, bom, algo do regulamento do beisebol você vai ter que aprender. E, através daí, você... teve a sua iniciação nos estudos de direito. Você começa a entender o que é uma lei, o que é uma norma, e assim por diante. Não é isso? A matemática. Uai, o movimento das bolas não tem algo a ver com balística, essa coisa toda? Também tem. Você vai acabar, assim, entrando por uma porta, você vai ter acesso a todas. Agora, se quiser entrar por todas ao mesmo tempo, não vai dar. Não é isso? Então, o que o ensino universal obrigatório promete é ensinar tudo para todo mundo, ao mesmo tempo. É claro que é uma fraude. Claro que isso nunca vai se cumprir. E se começa já numa base fraudulenta, você está induzindo as pessoas a conduzirem as suas carreiras de estudante numa base fraudulenta para sempre. Então, quer dizer, a corrupção começa aí já. Então, a corrupção das profissões universitárias. Isso quer dizer que vai haver uma diferença, um abismo cada vez maior entre o ideal de ciência, né, e a ciência que efetivamente se pratica. Quer dizer, hoje nós temos esse negócio da fraude científica endêmica, com toda essa porcariada de aquecimento global, essas vacinas todas que só servem para danar as pessoas, essa influência nefasta, vamos dizer, da grande indústria farmacêutica. Isso eu fui editor da revista médica, eu posso confirmar isso aí. O que a informação que chega aos médicos é determinada inteiramente por interesse da indústria farmacêutica. Você ia editar uma revista, você precisava dos patrocinadores, tá certo? Então, você ia falar daqueles assuntos que interessavam esses patrocinadores e não necessariamente, vamos dizer, a realidade da prática médica. Então, como toda a estrutura da vida intelectual ela está corrompida desde dentro, então significa o seguinte, que a imensa produção científica e intelectual não serve para orientar as pessoas. Ela serve, sobretudo, para criar prestígios, que serão, em seguida, vamos dizer, consolidados pela mídia. Não é isso? Então, por exemplo, quando você vê quais são os filósofos que... pergunta a um cidadão comum, quais são os maiores filósofos do século XX? Ele vai dizer assim, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, os caras que apareceram mais na mídia. Daí você pergunta, e Edmund Husserl? Ele diz, quem é esse cara? Quem é Bernard Lonergan? Não tem. Quem é Xavier Zubiri? Não tem. Então, quer dizer, o critério público de imposição dos personagens na mídia acaba deformando completamente o panorama. Mas, e a meritocracia, que é essencial para a vida intelectual, acaba simplesmente. Ele vira uma concorrência de prestígio na mídia. Inclusive, esses prestígios são às vezes paradoxais, porque, por exemplo, todo mundo sabe quem é Heidegger, né? Mas ler o Heidegger é quase impossível. Se você não tem uma imensa formação, se você não conhece todo, por exemplo, o vocabulário escolástico e as alterações que ele fez, você não vai entender uma palavra do que ele está dizendo. Então, como é que um autor ilegível fica tão popular? Isso não quer dizer que o Jean-Paul Sartre seja fácil de ler. Ele é fácil de ler nos seus ensaios políticos, mas quando você vai ler o Ser ou Nada, ou a Crítica da Razão Dialética, você não entende uma palavra também. Não é o caso do Bertrand Russell. O Bertrand Russell sempre dá para um escritor maravilhoso, dá para entender tudo o que ele diz, mesmo quando está monstruosamente errado. Então, bom, essa popularidade se justifica pelo sucesso dos seus livros. Mas como é que autores que ninguém lê podem fazer tanto sucesso sem vender livro algum? É um milagre da mídia. Você não precisa ler, nós estamos falando do cara, você... é uma troca de nomes apenas, né? É um comércio de nomes, de prestígio. Em função de tudo isto, é que os fenômenos que se passam na realidade não podem ser compreendidos, meu Deus do céu. É o que diz o Houellebecq. Olha, 10 anos atrás ninguém falava de Islã. Eu digo, bom, mas quem tivesse lido René Guénon na década de 20 ou 30 entenderia, vem coisa por aí. Porque você sabe que aquilo que começa em pequenos círculos de intelectuais é o que tem futuro na política. Então, uma invasão islâmica era altamente previsível desde o livro Oriente e Ocidente do René Guénon. Por que ninguém prestou atenção? Porque Guénon não era um sujeito conhecido. Era um obscuro professor de matemática. Professor do colegial, na verdade, que por um acaso deram espaço para ele fazer uma conferência na Sorbonne, que acho que foi assistida por 13 pessoas. Tá certo? Mas eu digo, mas escuta, mas se nós estamos falando de ciência, pouco importa o número de pessoas que leu. Importa se a coisa tem algum valor como descrição e diagnóstico objetivo. E o que o Guénon dizia ali no livro Oriente e Ocidente foi o que aconteceu. Ele dizia aqui, ou tudo cai na barbárie, ou a Igreja Católica se restaura sob orientação islâmica, ou será preciso ocupar o Ocidente, que o Islã ocupe o Ocidente. Então, quer dizer, as duas últimas hipóteses eram praticamente a mesma. Só tinha duas, na verdade. Ou a barbárie ou o Islã. Isso é o que ele está dizendo. E quando você vê todas as providências que foram tomadas pela elite do Vaticano, desde a década de 30, 40 até agora, foi só para desmantelar, evidentemente. Quem é que não sabe? Por exemplo, você tenta confessar numa igreja católica, você não encontra a igreja aberta, meu Deus do céu. Quando era moleque, a igreja ficava aberta o dia inteiro, sempre tinha lá um padre tomando confissão. Agora é impossível, você tem que fazer sorteio. Então, daí aparecem sempre os doutrinários, os novos papas, fazendo essas encíclicas maravilhosas, né, sobre o amor, etc. Tudo isso é lindo, só que, na prática, estão desmantelando o negócio. Né? Então, isso quer dizer... Mas os papas não são inspirados pelo Espírito Santo, eles são inspirados pelo Espírito Santo em matéria de doutrina e moral. Nenhum deles mexeu na doutrina e na moral. Deixou tudo igual. Né? Só que a doutrina e a moral são só hipotéticas. O que vai funcionar mesmo é a igreja como instituição na sua prática diária. É isso que vai funcionar. Então, você não precisa mexer na doutrina e moral, deixa tudo igual, só que conforme você vai mudando a estrutura da atividade, né, ritual, por exemplo, essa doutrina acaba sendo interpretada de uma outra maneira, sem que você mexa nela. É o tal negócio. É o que chama a lex orandi e a lex credendi. Quer dizer, você tem a lei que determina o culto. Esta aqui determina o sentido que você vai, do que você vai crer. Você continua. As palavras que expressam a sua crença são as mesmas, mas a interpretação que você dá já mudou. Por quê? Porque mudou a lex orandi, mudou o rito, mudou a prática, etc., etc. É assim que se faz, do mesmo modo como você pega a constituição de um país e sem mudar uma vírgula nela, você faz ela dizer o contrário do que dizia. Mudando o quê? Mudando a prática. Então, uma constituição determina muito pouco, no fim das contas, quem vai determinar são decretos de chefes de departamento e portarias ministeriais, é isso que acaba decidindo tudo, porque isso decide a prática. Tá certo? Então, no meio desta confusão, é que surge esse estado de coisas descrito pelo Michel Houellebecq, né, em que o único princípio de ordem que consegue se impor é o Islã. E isto é o que nós estamos realmente vendo, só que por trás do Islã existe um outro negócio que se chama KGB. Então, no fundo, no fundo, só existe um princípio de ordem no mundo e ele vem da KGB. O fato de que a KGB, aliás, o Nikita Khrushchev em pessoa tem inventado a teologia da libertação, é o fato da maior importância que foi revelado sobre a história da religião no mundo. E as pessoas não estão prestando atenção nisso. Estão achando que a teologia da libertação é uma tendência que apareceu de dentro da Igreja Católica. Eu digo, não, ela foi enxertada lá com o propósito de demolir a Igreja Católica, evidentemente. E está funcionando. Nós vemos que o Papa atual é profundamente influenciado pela teologia da libertação, portanto, pela KGB, meu Deus do céu. É? Então, a pergunta, mas se existem tantos cientistas políticos, tantos sociólogos, tantos analistas estratégicos, por que eles não percebem isso? É simples. Eles estão dentro das suas respectivas profissões. E a estrutura da profissão determina, vamos dizer, o perfil do conteúdo de conhecimento que o sujeito pode compreender e não pode compreender. Isso quer dizer que só pode haver vida intelectual séria se ela transcender as figuras profissionais respectivas. Isto eu percebi muito tempo atrás. E eu lembro de uma frase do Ortega y Gasset, é gênio aquele que inventa a sua própria profissão. Então, eu disse, bom, então eu serei um gênio, pô, eu vou inventar uma profissão que não existe, tá certo? Mas que serve para o meu propósito. Qual é o meu propósito? Investigar a realidade e compreender na máxima medida da minha capacidade e tentar explicar para os outros. É isso que eu quero fazer e é o que eu estou fazendo. Só estou fazendo por quê? Porque criei minha própria profissão. Porque se estivesse dentro de uma dessas figuras pré-estabelecidas, eu teria que prestar satisfações aos meus colegas, falar na linguagem deles e, em suma, adaptar a minha visão do mundo à visão deles, de algum modo. Não é isso? E há uma constatação óbvia que as pessoas recusam a fazer, tudo aquilo que é descoberto no mundo é descoberto por um indivíduo fora e independentemente da coletividade. Sempre foi assim. Existe o caso de alguma descoberta científica que todo mundo fez junto ao mesmo tempo e um indivíduo fez depois? Não, é sempre um indivíduo primeiro. Mas é claro que é assim. Você pegar a história de todas as descobertas científicas, pega Newton, Galileu, Albert Einstein, etc. Tudo, cara, um sujeito descobriu uma coisa que o resto não sabia. Ou é o contrário. Né? Agora, na medida em que você tem que se ater às normas da sua profissão, isso se torna muito mais difícil. É claro que esse problema é menor nas ciências exatas e naturais do que nas ciências humanas. Por quê? Porque ali você tem um critério objetivo de reconhecimento que, por mais que as instituições profissionais desejem deformar ou encobrir esse fato, mais dia menos dia não tem jeito de você negar. Hoje em dia está começando a ficar difícil. Por quê? Porque a corrupção, a fraude científica entrou em cheio nesse meio. Então, o reconhecimento dos fatos comprovados está se tornando cada vez mais difícil. Então, está ficando ali a discussão científica hoje na área de física ou biologia, parece discussão de sociólogo da PUC. Né? Cada um acha, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? E a gente realmente fica desorientado nesse meio. Né? Se você for ver todas as discussões sobre aquecimento global, né? Sobre heliocentrismo e geocentrismo, você fica doido, tá certo? Porque é um festival de opiniões desencontradas e, como diria o Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Quem morreu, garanto que foi ele, garanto que fui eu. Então, sempre foi assim nas ciências sociais, mas agora está ficando assim na ciência da natureza. Também por causa da estrutura profissional, que tem que ser financiada por alguém, e só ou o Estado ou as grandes corporações é que tem dinheiro para financiar. Isso custa muito caro. Então, isso quer dizer que nós criamos esse imenso aparato científico intelectual e ele todo é incapaz de nos dizer o que está acontecendo. Então, quer dizer que a facção que tem mais continuidade ao longo do tempo, ela acaba predominando por aquele velho motivo que eu já expliquei na apostila, quem é o sujeito da história, quem age na história. Eu digo, quem age na história é quem dura mais. A duração histórica é, por natureza, superior à duração média de uma vida humana. Então, só quem tem a possibilidade de fazer uma ação, né, direcionada para além da duração das vidas humanas é que é um agente histórico. Portanto, só tem um personagem, aquele que age com mais constância durante mais tempo. Então, na verdade, você só tem dois agentes. Você tem o movimento comunista e você tem o Islã. Os outros não. Se você pegar, mas... e as grandes fortunas, etc. Bom, as grandes fortunas têm uma duração de várias gerações. Tem os Rockefellers, etc. Essa gente toda, assim, são dinastias. Mas isso não quer dizer que elas tenham objetivos permanentes, como tem os partidos comunistas e como tem o Islã. De uma geração para outra, a cabeça das pessoas pode mudar completamente. Se você estudar a família Ford, você vê como foi mudando ao longo do tempo. Eles conservam o seu poder, evidentemente, mas já não servem aos mesmos objetivos e acabam, às vezes, sendo assambarcados por objetivos de outras famílias. Né? Você pegar os Rothschild, né? Bom, a primeira coisa que os Rothschild queria é nós somos ricos e queremos continuar ricos e ficar mais ricos ao longo do tempo. Isso eles conseguem. Tá certo? Mas qual é o sentido histórico da ação deles? Quando você vê, por exemplo, que os Rothschild hoje são os maiores acionistas do jornal Le Monde, que é o jornal de esquerda, evidentemente, em que medida eles estão realmente fomentando uma política de esquerda, ou em que medida foram absorvidos por ela? É difícil saber, mas uma coisa eu garanto. O Islã e a KGB não foram absorvidos por ninguém. Estão um tentando absorver o outro faz décadas. Né? E até hoje ninguém sabe quem morreu. Então, é para esses fatores de longo prazo que transcende a duração da vida humana, é nesses aí que nós temos que prestar atenção. O resto é tudo espuma na superfície. E dentro dessa espuma, eu vejo quem está sendo mais facilmente submergido são os cristãos, sobretudo católicos. Por quê? Como eles acreditam que tem, vamos dizer, nós temos a doutrina infalível, nós temos o magistério infalível. Digo, sim, meu filho, mas o magistério infalível só se refere a fatores de ordem abstrata universal. Ele não diz respeito à história humana. A história humana tem que ser recompreendida a cada geração. Não adianta dizer que a doutrina infalível repetir as mesmas coisas. Inclusive porque a interpretação dessa doutrina infalível vai variar na prática de acordo com a interpretação que você tem do estado de coisas. E o pessoal protestante aqui nos Estados Unidos, só o que eles fazem é pegar a Bíblia e entender que a Bíblia está falando dos Estados Unidos. A Babilônia é a América. De quem falou para você? Tem um monte de analogias ali, que qualquer analogia vagabunda, entendeu? E com base nisso, eles querem prever o que vai acontecer. Ora, o que faz o russo? O russo percebe que esses caras são os idiotas, fala, bom, então nós podemos facilmente, nessa América, a Babilônia, então nós podemos fazer aqui uma propaganda anti-americana monstruosa, sem falar em comunismo, pegando só os conservadores americanos, os idiotas caem nisso. Então, o que é isso também? É o imperialismo das disciplinas. O negro estudou teologia protestante, ele acha que aquilo explica tudo. Tá certo? Então, se isto vem reforçado com uma fé religiosa, pior ainda, porque daí você vai ficar mais burro e vai ter mais certeza do que você está falando. Isto aí, então, é a ignorância total do Conselho de Santo Tomás de Aquino. Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, quer dizer, fatos também. Tá certo? Então, não adianta nada você pegar o texto da Bíblia e analisar os fatos à luz dela. Você tem que fazer o contrário, meu filho. Você tem que entender os fatos. E daí, retroativamente, você diz, pô, era isso que a Bíblia estava dizendo. Então, não interpretar os fatos à luz da Bíblia, interpretar a Bíblia à luz dos fatos. Isso me parece uma coisa, assim, um preceito absolutamente elementar. Porque os fatos estão acontecendo a todo momento, é neles que você está vivendo. Tá certo? E os livros da Bíblia foram escritos 2000 anos atrás, tá certo? E é impossível que eles contenham em detalhe aquilo que você está vivendo agora. Então tem que ser o contrário. Então, eu tenho certeza que sempre que você entender o curso das coisas, aí retroativamente você entende a profecia. Mas não partindo da profecia e deduzir o que vai acontecer agora. Então é isso, esse livro aqui ele exemplifica como um país todo pode entrar num estado de torpor, onde quem acaba vencendo é aquele que sabe o que quer e continua querendo a mesma coisa ao longo do tempo. É uma coisa muito simples. Agora eu fiquei espantado porque a tradutora do livro Brasil, Rosa Freire Aguiar, deu uma entrevista dizendo que o livro trata de uma transição normal do poder, quando cada linha deste livro está mostrando uma anormalidade monstruosa sob a aparência de normalidade, a aparência que não está acontecendo nada. Então, você imagina a profundidade de uma transformação como essa que ele diz. As mulheres saem do mercado de trabalho, viram todas criancinhas, porque só vivem dentro de casa, né? Então só fica pensando em pôr o rosto, em ficar bonitinha para atrair o marido. E só pensa nisso o tempo todo. Então, sobra emprego para os homens. Isso é uma transformação monstruosa da estrutura social. Uma coisa imensa. Então, na hora que as pessoas aceitam isso, falam, bom, então você cedeu aí o título do livro, Submission, a submissão. A França se submete. Não é um processo violento. Existe a violência, mas a violência é só o elemento coadjuvante, é por assim dizer, ela é o estopim da transformação. E o grosso da transformação se dá pelo quê? Pela imigração, que criou o eleitorado. Eu acho o diagnóstico exemplarmente correto, embora ele, para efeito artístico, ele tenha diminuído a importância da violência. Claro, ele sabe que não é assim. Ele mesmo na entrevista diz, eu sei que Vamos dizer que a minha descrição é otimista demais, porque ali não tem violência, não tem uma revolução sangrenta, etc, etc. Ele sabe que esses fatores existem e que tem mais importância do que ele disse aqui, mas o que ele quis enfatizar é o seguinte: a violência não é o centro da coisa, o terrorismo não é o centro da coisa. A transformação está se dando numa esfera muito mais profunda, muito mais indolor e muito mais imperceptível, graças ao quê? À dessensibilização dos intelectuais, sobretudo. Né? E no Brasil acontece a mesma coisa. Você vê, essa ascensão dos comunolaráfios ao poder levou 40 anos e não encontrou nenhuma resistência. Não é isso? Então, quando o Lula venceu a sua primeira eleição, todo mundo o recebeu de braços abertos, dizendo o Lula mudou, o Lula não é mais aquele. Mas todo mundo disse isso. É? Só eu é que não. Falei, vocês estão loucos. É? Por quê? É só você estudar um pouquinho de história e você vai ver que esta, vamos dizer, essa camuflagem, esse negócio do lobo em pele de cordeiro, isso é uma tradição no movimento comunista. Rarissimamente eles fazem propaganda usando o termo comunista ou se apresentando como comunista. Isso é uma exceção. Assim, acho que isso aconteceu uma vez na década de 20. Né? Na Alemanha, um pouco nos anos 30, aconteceu. E, sobretudo, você perguntar se um sujeito é comunista ou não, e você tentar responder isso na base de quais são as convicções dele, isso é uma coisa de uma estupidez fora do comum. Se você foi, qual foi o cara mais influente na expansão do comunismo na Europa antes, na época que precedeu a guerra, que foi uma época decisiva? O Willy Münzenberg. Willy Münzenberg nunca foi marxista. É? Eu acho que ele nem pensava nisso. Ele só pensava como é que nós vamos fazer a coisa funcionar. Né? E estuda a... a história do Front Popular. O que é o Front Popular? Ninguém falava em comunismo no Front Popular. Era antifascismo. Então o que foi? Antifascismo, terceiromundismo, progressismo, teologia da libertação, são vários nomes. Então você só vai identificar se um sujeito é comunista ou não, não pelas ideias dele, não pelas convicções dele, mas pelas conexões reais dele dentro de uma estrutura de poder. Não interessa o que o cara pensa, né? Interessa que ele está associado com quem ele está trabalhando e para quem ele está trabalhando. É só isso que interessa. As convicções pessoais podem ter importância no caso do intelectual, mas o Lula não é um intelectual. O Lula pode ter, inclusive, algumas convicções que são anticomunistas. Mas não são as convicções dele que vão entrar em prática. É o que ele combinou com os outros. É o que ele combinou com Fidel Castro, com Hugo Chávez, etc. É isso que vai entrar. Então, comunismo não é um estado de espírito. Comunismo é uma conexão real dentro de um esquema mundial de poder. Assim como capitalismo também não é isso. Você não pode ser um comunista e ser um presidente de uma grande empresa. Imperialista? Pode, claro. Eu mesmo vi isso, quantos eu não vi? Então, a ideologia pessoal não tem a mais mínima importância, meu Deus do céu. Já tem aquele ditado francês, você quer mudar as ideias do homem medíocre? Muda ele de lugar. Então, não interessa as ideias, interessa o lugar onde ele está. Então, que o Lula estava dentro de um esquema de poder comunista era uma coisa óbvia. Pelo menos em 1990 deveria ter se tornado óbvio quando ele fundou o Foro de São Paulo. Mas mesmo assim as pessoas não querem ver. Tem gente até hoje que insiste, esse Foro de São Paulo não existe, não é nada. Fala, bom, tá aqui, bom, vamos começar por aqui. Porque a história do Foro de São Paulo contada desde dentro. Roberto Regalado, Encuentros y Desencuentros de la Izquierda Latinoamericana. Una mirada desde el Foro de São Paulo. Mesmo livro de 2007, já explicando tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Os caras não leram nem isto. Quer dizer, eles não leem as atas, não leem os livros, não leem os depoimentos, não leem nada. Então, expressam o quê? Expressam tomadas de posição em favor de, em função de valores a que eles aderiram. Então, você começa por pensar, eu sou a favor do quê? Ah, eu sou a favor da democracia, da ordem democrática. E pronto, e daí ele começa a raciocinar a partir daquilo que ele aderiu. Em vez de você saber, mas peraí, Em vez de você decidir para qual time você torce, você tem que saber quais são os times que estão jogando, pô. Me parece isso, senão você vai torcer pelo Palmeiras numa partida entre Corinthians e São Paulo, que é o que todos esses caras estão fazendo. Quem disse, por exemplo, que no Brasil agora existe uma competição entre a ordem democrática, né, institucional e o PT? Quem disse que a briga é essa? Se toda a estrutura institucional trabalha para eles. Então, essa briga não existe. A briga é outra. No meu entender, a briga é entre os interesses populares e a elite, que é as 15 famílias mais ricas, os banqueiros, a grande mídia, né, a classe política. Então, é o estamento burocrático de sempre. Eu quiser, o diagnóstico do Raimundo Faur está certo. Ele achou, na época, que o PT representaria aí as forças populares. Estava redondamente enganado. O PT simplesmente unificou o estamento burocrático e o pôs a seu serviço. Mas... Então, quando você vê que as pessoas que são pagas para entender o que está acontecendo e para explicar o que está acontecendo não fazem nada disso, então é claro que ninguém vai entender coisa nenhuma. Se alguém entender e explicar, vai acontecer o que acontece comigo, né? Uma massa imensa de pessoas entende que eu estou fazendo a verdade. Por quê? Porque há 20 anos eu estou fazendo previsões, minhas previsões se cumprem. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Por quê? Eu sou um cientista político e esses caras não são. Eles não têm a menor ideia do que é ciência política. Uma ciência que não é capaz de prever o curso dos fatos, ela não serve para absolutamente nada. Ela não existe, ela é só blá, blá, blá. Quer dizer, o teste não é na sua exposição teórica maravilhosa, mas no modo como você lida com os fatos concretos. É isso? E isso aí, tanto em filosofia política quanto em ciência política, isso deveria predominar. Você vê que as suas belas teorias de como deve ser o Estado democrático, etc. Bom, me explica o que está acontecendo aí. Os caras não sabem. Então, esse negócio do impeachment, bom, desde o início, eu disse o seguinte: não se reúne 2 milhões de pessoas na rua para depois dizer, você espera aí que eu vou até Brasília a pé e já volto. Não se faz isso. A partir dali, o curso do destino estava selado. Transformar a vitória em derrota. E foi a isso que todos se dedicaram. MBL, Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, etc. Por quê? Sabe o que esses caras entendem de política? É nada. Nada. Hã? Nunca estudaram. Não sabem do que estão falando. Não têm ideia do que é poder. Não têm ideia do que são meios de ação. São os dois conceitos fundamentais do poder e meios de ação. Eles vão lidar para quê? Para ideais democráticos, para a ordem institucional, etc. Tudo coisa que não existe. Né? No fundo, tudo isso é que é a vestimenta do poder. E o poder consiste em... O que é poder? Poder é você conseguir fazer as outras pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Então, é isso a primeira coisa que você tem que estudar. Quem tem os meios de se fazer obedecido e por quem? E segundo, essas pessoas que estão obedecendo, elas estão aonde? Elas têm o efeito reprodutivo? Elas conseguem repassar as ordens recebidas? Ou elas vão parar num certo círculo limitado, como está acontecendo hoje? As ordens que vêm de cima, vêm lá da cúpula petista e tal, chegam ali no MST e param por ali mesmo. Então, isso significa uma retração real do poder, tá certo? Porém, eles ainda têm os meios institucionais na mão. Isso aqui é o problema. Eles têm as instituições na mão. E essas instituições, como instituições são apenas vestimentas exteriores do poder e não a base dele, as instituições obedecem quem tem o poder de mandar elas fazer o que eles querem. E ao que tudo indica, estão com o exército na mão também. Então, quer dizer que a elite... Eu definiria assim, são as 15 famílias mais ricas, são os banqueiros, é a grande mídia, é a classe política inteira, quase sem exceções, tem uma ou duas exceções, tipo o Bolsonaro, estão aqui no cômputo geral, não pesam. Tá certo? São os professores universitários, são os donos do sistema de educação e agora o comando das Forças Armadas. Eu não posso dizer as Forças Armadas, porque eu não sei o que a maioria dos oficiais pensa. Mas o comando, eu sei o que pensa. Então, o comando está integrado no estamento burocrático. E o que nós estamos vendo desde março é o povo contra o estamento burocrático. portanto, o povo contra a estrutura institucional inteira. Então está o negócio. Ou cai o sistema, ou fica tudo como está. Querer tirar um elemento. Vamos usar o sistema para tirar uma pessoa, a Dilma. Eu digo, bom, isso aí já é uma confissão de derrota. Não é isso? Você começa querendo tirar todos e depois diz, não, deixa todos no lugar, vamos tirar um só. Você já recuou, evidentemente. Né? Então, a debilidade atrai a agressividade. Você vê que esta semana a mídia já começou a reagir dizendo que a popularidade da Dilma subiu. Diz que subiu 2% ou 3%, mas eu não acredito nem nisso. Mas nós sabemos que a mídia está mentindo ao ponto de falsificar fotografias. Aparece meia dúzia de gato pingado do MST ali na Paulista, com aqueles balões. Né? Você tem 40 balões, mas só 3 aparecem refletidos na janela do MASP. Eu digo, o que é isso? É fraude, evidentemente. Quer dizer, a mídia já passou da mera ocultação de fatos para a falsificação ativa. Então, a mídia é um elemento do sistema, e mais ainda, eu digo, o elemento mais antigo e fundamental. Não adianta você ficar contra a Dilma, você tem que derrubar o poder dessa mídia primeiro, senão você não vai conseguir absolutamente nada. Da mídia, porque a classe política também depende da mídia. Né? E, na verdade, toda esta elite dominante depende da mídia. Então, a mídia é o instrumento fundamental deles. É ali que tem que atacar. Não é isso? Mas, isso é um diagnóstico objetivo. Me custou muito tempo de trabalho. E todos esses diagnósticos acertados, ao longo dos tempos, confirmam que eu estou na pista certa. Não, é isso? Não quer dizer que eu vou conservar isso para sempre. Mas, até agora, são 20 anos de diagnósticos todos acertados, sem um único erro. Às vezes não se cumpre na hora, demora um pouco mais. Quando eu disse, por exemplo, que o PT, se eleito, criaria o controle total das comunicações, na época teve gente que riu, hoje você está vendo que é verdade. Não é isso? E assim por diante. Quer dizer, nem tudo se cumpre na mesma hora. Às vezes cumpre na mesma semana. Por exemplo, eu disse, olha, se o Trump for eleito, ele e o Putin podem restaurar o equilíbrio bilateral que assegurou uma paz relativa ao mundo durante meio século. Na mesma semana aparece o Putin dizendo, ah, o Trump é que é o grande candidato. O Putin está dizendo a mesma coisa que eu. Quer dizer, nós precisamos de um cara como esse do lado de lá para a gente poder conversar, porque do jeito que está, não dá. Então, infelizmente, quer dizer, esse bando de infelizes, incapazes, metidos, no fundo, bem intencionados, no seu próprio entender. E é quando eu falo de boa intenção, eu lembro do verso qual foi o poeta inglês que fez isso mesmo? Esqueci. And Caiaphas was in his own mind the benefactor of mankind. Eu não lembro quem é esse verso. Lembra? Esqueci. Caiaphas era, na sua própria imaginação, um benfeitor da humanidade. Não é o Alden, é um cara mais antigo, mas agora esqueci quem é. O verso grudou na minha cabeça, de qualquer maneira. Então, eu não acredito que exista boa intenção sem amor à verdade. E não existe amor à verdade sem o esforço de buscá-la. E não existe esforço de buscá-la se não existe a confrontação, vamos dizer, das hipóteses contraditórias. Isso é coisa básica. O que é ciência? Ciência é confrontação de hipóteses que se desmentem uma à outra. Se você não faz isso, você não fez nada. Você simplesmente aderiu a uma coisa porque você quer, porque você gosta. Então é wishful thinking, no fim das contas. Né? Bom, era isso. Semana que vem eu volto a falar mais desse livro aqui, que merece uma análise mais aprofundada. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Para começar aqui, o Caio Lincoln me lembra. O verso que eu falei é o William Blake, o verso do William Blake. Tinha esquecido, guardou o verso e esqueci o autor. Obrigado, então. Felipe Rizzo. Bom, eu gostaria apenas de deixar aqui relatar a minha tristeza quanto à situação da França, um dos países mais católicos, onde ocorreram as aparições de Lourdes e de La Salette. esteja passando por esse paganismo, essa islamização. Talvez esses mesmos tenham sido o alerta que a França não quis ouvir e por isso padece. Bom, a gente não pode esquecer que a França, imediatamente antes da Revolução, em 1789, era o país mais poderoso e mais próspero do mundo. Tá certo? E depois veio caindo, virou uma potência de segunda classe e agora está virando, né, empregadinha dos muçulmanos. Então, a França era a monarquia francesa. Acabou a monarquia, acabou a França, meu filho. É? Continua assim, que nem o sapo. Depois de morto, continua mexendo um pouco, mas já morreu. Fabrício Alves. Professor, o senhor viu a perplexidade dos antagonistas do Reinaldo Azevedo e descobriu que o comunismo é real? Parece que o golpe do STF mudou algumas mentes teimosas. Mas é o tal negócio. Vamos dizer, onde está o erro de todas essas pessoas? A fonte básica de informações nas quais eles se baseiam é a mídia. E isto não pode acontecer. Quer dizer, a mídia pode ser a fonte básica de informação para o Zé Mané, para o homem das ruas que não toma decisão e não tem que ter obrigação de entender nada. Para estudiosos, isso é absolutamente proibitivo. Nos anos 50, 60, quem quer que se baseasse na mídia, entre os intelectuais, seria objeto de chacota. Hoje em dia é o normal. Quer dizer, é o fenômeno que eu mesmo descrevi num artigo escrito na década de 70, em que a mídia estava se tornando o padrão da alta cultura. Ela não refletia mais a alta cultura, ela criava a alta cultura. Primeiro ela começa a criar, vamos dizer, os prestígios. É o fenômeno que eu mencionei, vamos dizer, quem são os filósofos importantes. Todo mundo era filósofo importante, é Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Bertrand Russell, esses são os filósofos importantes, porque são os que aparecem na mídia. Então, jornalistas que são pessoas sem a menor formação em filosofia determinam quem é filósofo e quem não é. Daí acabou, porra. Então, para que existem as publicações especializadas? Para que existem, vamos dizer, as informações de fonte primária? Para que existem os documentos? Para que existe a ciência histórica? Esse pessoal não sabe nada disso. Então, você não pode esquecer que o jornalismo é a ciência histórica em miniatura. É uma versão mais simplificada, mais grosseira, mas, no fundo, é a mesma coisa. É a informação, portanto, o acesso a testemunhos, documentos, interpretação de testemunhos e documentos. É isso que é. Agora, se a interpretação é feita a partir de outras interpretações que a própria mídia criou, então você entra na circularidade. É o que falava o Rolf Kuntz. Isso falava já nos anos 80. Os jornais são autofágicos. Um leu o que saiu no outro e publica a mesma coisa. É. Por isso que a história recente do Brasil, você fala que ela fica meio... Fala mais alto. Por isso que a história recente do Brasil, você costuma dizer que é uma história que está entre parênteses, porque ninguém não tem um registro, não tem uma obra. Nada se registrou de tudo o que aconteceu de importante na sociedade brasileira nos últimos 40 ou 50 anos. Nada foi registrado, nem no jornalismo, nem na literatura, nem em parte alguma. Eu estou agora coletando vídeos que mostram o crescimento da violência, da crueldade, da desumanidade entre as classes mais pobres do Brasil. Eu fui criado entre essas classes. Meus amigos eram faveladinhos, eram filhos de operário, essa coisa toda. E você não via nada disso. Você não tinha violência, não tinha crueldade. A única diferença é que eles tinham menos dinheiro que os outros. Aliás, eu também tinha. Mas isso não fazia diferença alguma do ponto de vista moral. E agora não, agora sim, não apenas as cenas de crueldade se multiplicaram num número assombroso, e isso eu estou falando só das que foram documentadas em vídeo, sem contar milhares de outras, como você lê nos comentários a aprovação a isso. Tem um vídeo aí que uma menina alta dá um soco no nariz de uma bem menor, assim, de repente, sem nada, e todo mundo achando lindo o soco. Eu digo, o que é isso? É? Se você, o título é assim, que soco bem dado. Digo, todo mundo só louvando a qualidade do soco. Eu digo, mas pera, primeiro, tem proporção de tamanho. Segundo, a pequenininha não estava nem preparada, ela nem suspeitava que isso podia acontecer, não imaginava que o bate-boca ia virar uma agressão física. De repente, ela é uma porrada no meio do nariz que pode lesar ela. Olha, quanto tempo vai levar o tratamento para consertar essa mulher? É um vídeo que é de estragar um dia. É? E todo mundo achando lindo. É? Eu digo, bom, então você vê que a corrupção não é só nas altas esferas. Essa corrupção moral é muito pior do que desvio de dinheiro, do que rombo do BNDES, porque está estragando o povo, porra. Sobretudo o povo mais pobre. Mas a turma da classe média já está começando a gostar disso aí. Então eu vou ver se eu junto essa documentação e faço lá uma coleção, mas é um museu de horrores, a coisa não acaba mais. É assim, de juntar 10 para bater em um e todo mundo está achando maravilhoso, é o grande que bate no pequeno, todo mundo fica com inveja, quer ser igual àquele, é o menino que estoura o ouro do outro com a porrada. E eu lembro quando eu era pequeno, se eu batesse num cara e ele saísse gritando desesperado, eu era o primeiro que ia socorrer. Falei, pô, fui eu que fiz essa merda, vou ter que consertar. É não, o cara deixa o outro lá todo estourado e ele se exibindo. E o pessoal, olha que legal, ele parece o não sei quê, o quê, um heróizinho desse de desenho animado. O que está acontecendo aí, porra? E como é que nós vamos consertar isso aí? Quer dizer, isso é claro que é o efeito conjugado de estatuto de infância e adolescente, criminalização da polícia, exaltação dos bandidos, que eu já documentei nos bandidos letrados, vai fazer 20 anos. Né? Como é que se diz? A apologia do comportamento desviante, né? Isso, que nem agora começaram com a defesa da pedofilia. Então o truque é primeiro assim, você, não, isso não é crime, isso é doença. Mais tarde você criminaliza dizer que é doença. É sempre assim. Né? O gaysismo também é a mesma coisa. Não, isso não é um pecado, isso é uma doença. Então tem que ser respeitado, tratado. Depois, mais tarde, não, dizer que é doença é crime, porque não é doença. É sempre assim. Quer dizer, você vai por etapas. Né? Então tudo isso está contribuindo, vamos dizer, para criar um povinho de monstros. E isso, uma coisa que contribui enormemente para isso, o Bolsa Família. Então, bando de desocupado, não tem o que fazer, tá certo? Vai arrumar briga na rua. A diferença que tem entre uma briga de rua hoje e uma 40 anos atrás é um negócio monstruoso, monstruoso. Então, assim, eu até contei, na primeira semana que entrei na escola, eu troquei um supapo com um cara. Na semana seguinte, viramos melhores amigos. Foi meu amigo durante anos. Depois ele até virou padre. Né? Isso era normal. O pessoal tinha um certo espírito esportivo. Né? Agora, a falta de informação desse pessoal, de mídia, comentaristas de mídia, professores universitários, políticos, são todos criaturas do Globo e da Folha. É isso que ele, é essa fonte de informação deles. E se você mostra os documentos originais, os testemunhos, eles não dizem nada. Por exemplo, se você pegar, eu mostrei aqui esse livro aqui. Quem de todos esses vagabundos lê esse livro aqui? É? Eu digo, se você já tem livro documentando desde dentro a história do Foro de São Paulo, você não tem o direito de abrir a boca se você não leu pelo menos este livro, meu Deus do céu. Mas você tem os livros, você tem as atas completas, você tem os discursos do Lula, você tem tudo na mão. E mesmo assim as pessoas não querem. Então, aí entra no negócio da estupidez criminosa. Quer dizer, você, isso não é só burrice, é uma burrice criminosa. Você está ignorando coisas que você tem a obrigação de saber. Agora, está ignorando, não quer saber, mas quer continuar falando. Essa história do comunismo acabou, isso é coisa da mídia internacional. New York Times, a CNN. Não é isso? Digo, o que acabou, meu filho, foi o Estado Soviético tal como existia. Mas o movimento comunista internacional acabou? Nada. Você vê, 10 anos depois da queda da União Soviética, já tinha o livro do Jean-François Revel, da Grande Parada, que foi traduzido no Brasil. E ele já tinha percebido isso. Ele falou, pô, mas como é que o movimento comunista aumentou? Como é possível ter aumentado? Quer dizer, ele, no ano 2000, ele já tinha percebido que tinha aumentado e que era uma coisa aparentemente inexplicável. Mas no Brasil, passados mais 15 anos, o pessoal ainda não quer perceber. Então, é claro que é. Você é saudosista da Guerra Fria. Eu digo, eu? Mas quem está fazendo a Guerra Fria são eles. É? Quer dizer, é assim, é matar o carteiro, tá entendendo? Quer dizer, no Brasil, as pessoas não entendem o que é um diagnóstico de realidade. Eles só entendem tomada de posição a favor ou contra. Se você diz que a Guerra Fria continua, é porque você é partidário da Guerra Fria. Ou seja, a categoria da realidade não existe para essas pessoas. Logo neocon. Né? Eu digo, bom, eu já respondi, neocon é, sabe o que é, né? O que eu escrevi sobre neocon aqui é só o sujeito verificar, pega lá na parte do Olavo, procura a palavra neocon, você vê que eu só desço o cacete dos caras, mas agora eu sou um neocon. Quer dizer, não tem o menor respeito pelos fatos, pela realidade. É só expressão de desejo, de opinião, de tomada de posição. É só, a mídia inteira é só isto. E quem se baseia nela já está fazendo a tomada de posição de segunda mão. Não vão acertar nunca. Tudo que eles perceberem, na realidade, vão perceber 15, 20, com 20 anos de atraso. Né? E ainda vão tentar atenuar para disfarçar o vexame. Vlamir pergunta. Em uma determinada aula, o senhor falou sobre a necessidade de administrar um curso que estimulasse o aprendizado da coragem física, da iniciativa e da capacidade de correr riscos. Como sou militar, venho pensando até mesmo fazer um curso de operações especiais. Seria esse tipo de experiência com a qual o senhor se refere? Sim, mas operações especiais já é um patamar superior. Você tem que começar com uma coisa mais elementar. Não é isso? Então, por exemplo, um pouco de sobrevivência na selva, ou na selva das cidades, ou simplesmente um pouco de briga de rua, meu Deus do céu. Né? Porque hoje em dia se tem briga de rua nas camadas mais baixas, é briga de rua o tempo todo. O tempo todo. Sempre em condições covardes, cruéis, etc. Da classe média para cima, você não pode encostar um dedo numa pessoa que vem o conselho tutelar, o conselho putelar, né? As autoridades, o orientador educacional, a ONU. Né? Quer dizer, o que é isso? O que está acontecendo? Alguma coisa muito... Eu lembro quando eu era moleque, a gente sempre brigava. Um dia vencia, outro dia apanhava. Isso era fazer normal, era parte da vida. Mas você não tinha brigas cruéis. Não tinha esse negócio de você derrubou o sujeito e você começa a chutar. Ninguém fazia isso. Derrubou o cara, você esperava levantar. Chutar a cabeça. Ninguém fazia isso, meu Deus do céu. Eu nunca chutei a cabeça de ninguém, ninguém chutou a minha cabeça. Dava umas porradas, você caía, o outro esperava levantar e continuava. Isso até tinha um resíduo de esporte na coisa. Agora não. É guerra, é para matar mesmo. Tá, né? Então, o que está havendo, veja, o William Lima da Silva, o chefe do Comando Vermelho, ele, num livro que foi lançado na Associação Brasileira de Imprensa, com apoio da OAB do Rio de Janeiro, nos anos 90, eu acho, ele dizia, eu olho para esses meninos da favela e vejo o futuro. Amanhã eles serão milhões, todos armados, matando vocês na rua. Isso já está acontecendo. É? Agora, você vai dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente não ajudou? Você vai dizer que a mídia antipolicial não ajudou? É claro que ajudou. E tudo isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, este pessoal já tem arma desde criança. Pessoal de classe média para cima, o brasileiro trabalhador, operário, tal, não pode ter um estilingue. E os outros podem ter um fuzil AR-15, AK-47, granada, bazuca, helicóptero. Do qual é? Estão preparando, evidentemente, um morticínio. E já está acontecendo. 70 mil homicídios por ano é um morticínio, é um genocídio, evidentemente. É um genocídio baseado na estrutura de classe, não de raça. Tá certo? Agora, todo mundo viu isso acontecendo, viu esse fenômeno sendo preparado, né, incentivado, criado dia e noite, e não pode reagir porque é feio. É feio por quê? Porque a mídia diz que é feio. Agora, por que eu sou obrigado a aceitar, a ser medido e julgado por esses caras? Se você aceita isso, você já está liquidado. Né? Então, a mídia brasileira é 100% criminosa. Isso não tem perdão. Tá? E a classe professores universitários também. Né? Gilcimar Júnior pergunta, de que serve o estudo? De que serve o conhecimento se um estudioso pode morrer na mais absoluta indigência, sem dinheiro, sem mulher, sem filhos e sem amigos? De que serve o conhecimento se um grande erudito pode ser um mendigo, maltrapilho, sujo, blá, blá, blá? Ter conhecimento e uma alma enriquecida com arte, por exemplo, não é nenhuma garantia de que a pessoa terá dinheiro para sobreviver. Ele poderá morrer de fome. Bom, mas, peraí, qual é o número de eruditos que morrem de fome e qual é o número de analfabetos que morrem de fome? É absolutamente incomparável. Em segundo lugar, você precisa ver que o amor ao conhecimento faz um elemento indispensável do amor à verdade, que é o amor a Deus. É o primeiro mandamento. Quer dizer, não tem essa de não quero saber. Se você não quer saber, você não tem respeito à verdade, você não tem respeito a Deus, você tem respeito ao seu próprio umbigo. Não é isso? E se for necessário você ser marginalizado, passar fome, etc, etc. Ué, e daí? Você acha que só porque você estudou, você é um cara especial, tem direito a isso, aquilo? Se você começou a pensar isso, você já entrou no sistema corruptor. Mas se você ver aqui, a miséria não escolhe pessoas entre os mais letrados. Quer dizer, o iletrado miserável é uma exceção. Acontece. Tem a história de Léon Blois. Mas Léon Blois passa fome por quê? Porque ele brigava com todo mundo. Pô, né? Ele escrevia coisa de uma virulência extraordinária contra todo mundo. E era o que se diz, ele mesmo se desilusava, mendigo ingrato. Quando alguém dava um dinheiro para ele, falava mal do cara. Falou, o que você espera que aconteça? É? Então, a miséria de Léon Blois foi inteiramente justa. Né? Era um grande escritor, mas um caráter absolutamente lamentável. Né? Então, se você não tem sequer, você se gaba de ser ingrato e, ao mesmo tempo, você diz que é católico, você está muito doido. Léon Blois não batia os pinos. Tá entendendo? Os outros, todos viviam mais ou menos bem. Mesmo quando era pobre, Charles Péguy era pobre, mas vivia uma vida decente. Né? É, no Brasil, vocês pensam, qual foi o escritor mais pobre que teve? Né? Eu acho que foi aquele sujeito que escreveu o Desassossego, uma coisa, esqueci o nome do cara. Puta, agora esqueci. Faz muitos anos que eu li. Bom, Lima Barreto viveu uma vida ruim, mas não chegou a ser mendigo. Com o tempo no hospício, mas por quê? Tanto bebê, pô, não é por falta de dinheiro que ele foi para no hospício. Então, em geral, a coisa não é assim. Em geral, o conhecimento ele traz alguma ascensão social, por mínima que seja. E você não precisa de muita ascensão social. Né? É muito difícil você ser um escritor se você tem uma grande fortuna para administrar. Então, é o tal negócio. Deve aceitar, vamos dizer, uma pobreza sem miséria, não é isso? Eu sempre rezo, Deus, livrar-me da pobreza e da riqueza. Fica ali no meio, é a situação ideal. É, Alex Voos, não sei se é assim que se pronuncia. O senhor diz que, aspas, após adquirir os critérios e métodos fundamentais da vida intelectual, o passo seguinte é abrir-se sem prevenções nem medo a todos os tipos de influência que, independentemente de ser contra a sua igreja, partido, mãe, ou seja lá o que for. O senhor poderia comentar a sua experiência pessoal a fazer isso? Como manter a calma em meio à confusão que surge em seguida? Olha, eu não tenho uma fórmula. Mas, eu acho que uma boa é você dizer o seguinte, eu sei que existe a verdade, embora eu não saiba qual. A verdade deve ser acessível algum dia, né? Parcialmente que seja. Mas alguma existe, confiar na existência dela e na possibilidade de conhecê-la. Sem isto, não dá. Né? Como dizia Hegel, a fé no poder do espírito humano é a primeira condição da busca filosófica. Sem isso, você não vai a parte alguma. Tá certo? Esta fé implica, em parte, a fé em Deus. Implica indiretamente alguma fé em Deus. Quer dizer, a estrutura da realidade não vai te enganar. Ela não é um tecido de engodos. Tá certo? Você não é capaz de apreendê-la no seu conjunto, mas algo você sempre acaba sabendo. Esta fé, eu acho que eu nunca perdi. Ela sempre esteve lá. Como é que eu adquiri? Não tenho a menor ideia. Portanto, eu não tenho uma fórmula para isso. Mas eu acho que esta a fórmula é do Hegel. A fé no poder do espírito humano de conhecer a verdade. Não tanto quanto o Hegel achava que conheceu, mas alguma. Né? Até ainda a respeito desse mesmo tema. Francisco Augusto Rego Rabelo. As formas, a priori, não são, como pensava Kant, projetadas sobre um objeto, mas são dados constitutivos desse objeto. Bom, existem as duas coisas. Existem as formas a priori da sua percepção da realidade e existem as formas a priori da apresentação dos objetos. Né? É o famoso exemplo. Por exemplo, você vê um cubo só por três lados, mas não é por uma limitação sua, porque isso é a forma a priori da sua percepção. O cubo, se ele se apresentasse os seus seis lados ao mesmo tempo, ele não seria um cubo. Ele seria uma projeção, como na geometria descritiva. Quer dizer, você tem aqui a projeção de um cubo no plano. Então, não seria um cubo de maneira alguma, mas seria um cubo virtual. Portanto, o cubo tem a sua limitação intrínseca. Tá certo? Do mesmo modo, um ser vivo, você só o vê pela sua superfície, não pelos seus órgãos internos, porque se seus órgãos internos tivessem amostra, ele estaria morto ou moribundo. Tá certo? Então, são limitações que são a própria estrutura da realidade. Agora, por que que o Kant remete tudo isso à percepção humana? Eu não entendo, não há nenhum motivo para fazer isso. É zero motivo. Quer dizer, só o que toda a estimulação que nós recebemos é caótica e a nossa percepção ordena tudo. Isso é manifestamente impossível. Você tem que ter, vamos dizer, um acordo, um jogo entre as duas coisas. Eu tenho as minhas limitações, o objeto tem as dele. Às vezes eu posso projetar sobre ele as minhas limitações de maneira errada, que não cabe em cima dele. Tá certo? Mas quem me diz que as informações que ele me dá sobre ele o revelam por dentro? Não, não revelam, revelam que tem algo por dentro. Então, até o por dentro, bom, se você abrir a barriga do bicho, você vai ver órgãos inteiros, esses órgãos, por sua vez, são compostos de moléculas. Você vai ter que cortar tudo para saber quais são as moléculas, e assim por diante. Então, todo objeto ele tem, vamos dizer, uma aparência e uma consistência. Tá certo? E a aparência não revela a sua consistência inteira, mas revela a forma da sua completude, com a qual ele aparece diante de você. Quer dizer, o gato aparece sob forma de gato, tá certo? E não sob a forma dos organismos internos que o compõem. Esses organismos eles são partes e funções para que o gato possa ter essa aparência. Portanto, a aparência significa algo. E ela significa o quê? A forma da espécie. O que você percebe no gato é a forma da espécie gato, e não os seus órgãos internos. Se você visse, por exemplo, o fígado, ele teria o quê? A forma inteligível de um fígado, não de um gato. E assim por diante. Quer dizer, o Kant parte de banalidades e ele cria um monstro em torno dessas banalidades. Eu acho que movido por um desejo de poder fora do comum. Quer dizer, eu vou criar limites aqui para a percepção humana e todo mundo vai ter que perceber as coisas só do jeito que eu digo. Isso foi uma hipnose. As pessoas ficaram hipnotizadas por isso. Até 1910, 1920, estava todo mundo hipnotizado com isso. Usando velhos argumentos antiquíssimos. Lembrei-me que Hegel pensava que as coisas não são mais do que uma soma de universais. Isso é impossível. Porque se você somar todos os universais, você vai ter apenas a definição do objeto, você não vai ter o objeto real. Além disso, quando você diz, bom, ele tem a existência, mas a existência é universal. Acontece que ele não tem esta existência sob a forma do universal existência, mas de uma individualidade existente. Quer dizer, é o que dizia, essa objeção já estava respondida por Leibniz. Quer dizer, além de todas as qualidades que compõem, o ser tem que existir, meu Deus do céu. Ele tem que ser alguma coisa. E ser não só dentro da sua espécie, mas ser a sua individualidade. Senão não haveria diferença entre um gato e outro gato. Existiria apenas o universal gato caminhando por aí. Quer dizer, este desprezo pela individualidade concreta foi a grande crítica que o Kierkegaard fez ao Hegel o tempo todo, com muita razão. Então, como refutar Kant sem cair nessa armadilha hegeliana? Lê o Kierkegaard, está tudo lá. Alguém, o leitor também me lembra, o poema do William Blake. Obrigadão. Francisco Augusto Rego Rabelo Júnior. O senhor tem a mesma opinião a respeito da obra literária de Sartre, que tem da sua filosofia? Algumas obras como A Náusea me parecem vigorosas no geral, porém obras como A Idade da Razão me parecem pura propaganda política. Sim, A Idade da Razão é absolutamente intragável, não é? É só estereótipo o tempo todo. Tá certo? Mas o Sartre nem sempre é assim. O Sartre era um escritor. E era um escritor muito, muito talentoso. Às vezes, de uma força extraordinária. Mesmo quando ele está mentindo. Tá certo? Mas esse é outro negócio. O indivíduo se deixava levar pelo seu próprio discurso. Ele não escrevia tão bonito que ele mesmo acreditava. E é esse o motivo pelo qual, vamos dizer, o interesse pela obra do Sartre vai diminuir, diminuir, diminuir. No fim, não vai sobrar coisa nenhuma. Foi uma moda passageira aí. Daqui a pouco ninguém mais aguenta ler. Alguém me pergunta, Paulo Leite pergunta, Você poderia falar uma vez qual é o nome do livro que o senhor comentou na aula de hoje? O livro é esse aqui. Michel Houellebecq, Soumission. Existe uma tradução brasileira, Submissão. Mas eu vejo que a tradutora não entendeu sequer o título. Ele está falando de uma submissão e ela fala de um processo democrático normal. Sim, foi um processo democrático normal do ponto de vista puramente formal. Tá certo? Mas, e todo o substrato de violência que tinha embaixo e que não aparecia? Né? Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, como um processo democrático normal, se a maior parte das pessoas simplesmente não está entendendo o que está acontecendo. Porque se não existe, mas é a possibilidade de um voto consciente, consciente dos seus efeitos, não há democracia alguma. Rondon pergunta, para derrubar o modelo de educação atual, precisa estar no poder. Para estar no poder, precisa ocupar espaço e criar um grupo que se sobreponha ao atual. Sendo assim, concordo com o senhor sobre a mídia. Inclusive, em uma passeata, eu gritei palavras de ordem contra a Rede Globo e imediatamente subiu no carro de som um barbudinho e quase chegamos às vias de fato. Pois é, o negro não está entendendo. Quando fala estar no poder, você não precisa estar no governo. O poder não está no governo. O governo é a manifestação de um poder pré-existente, o qual está na sociedade. É a sociedade que cria, vamos dizer, o poder. A sociedade, às vezes, pode derrubá-lo, às vezes não pode, por quê? Você criou aquela casca e a casca se tornou dura demais, você não consegue mais destruir. É exatamente o que está acontecendo agora. Tá certo? Mas, mesmo assim, ela não é indestrutível. E eu acho que a maneira de derrubá-la não é você disputar o poder político com ela. Tá certo? É você corroer as bases da confiabilidade. É que a confiabilidade é que vai criar a obediência. E isso só é possível, então, mediante o desrespeito sistemático. Quer dizer, você, às vezes você é obrigado a obedecer, porque senão tem uma punição. E você não quer sofrer a punição. Mas você não é obrigado a respeitar. Não é isso? Então, por exemplo, eu não vejo motivo para continuar chamando essas pessoas de Vossa Excelência. Nunca. Nunca. É você e olhe lá. Você tem que nivelar o caso. Você é apenas um de nós. Aliás, você está aí com o nosso dinheiro para fazer um serviço para nós. Não está fazendo, nós não te respeitamos. Isso é básico. Né? Em segundo lugar, não fazer o que eles estão mandando, mas fazer outra coisa. O que, é que eu estou fazendo aqui há anos? Eu não estou fazendo nada que o governo mandou fazer, estou fazendo outra coisa que eu quero fazer, estou fazendo do meu jeito. Você ainda tem espaço para você fazer isso. Né? Então, aproveite o espaço existente. Né? E leia os livros do Jane Sharp, que você vai aprender alguma coisa. Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Está muito tarde. Alguém pediu aí para começar as aulas mais cedo, mas acontece que aqui nós temos um recurso, que é quando você começa a assistir, você pega a aula desde o início. Você pode rebobinar. Né? Você pode rebobinar, assim dizer. Tá certo? Bom, eu não sei se isso resolve muito para as pessoas, mas é assim. Mas... E nós estamos com 3 horas de diferença, nós teríamos que começar a aula aqui às 5h30 no máximo. E... Nós vamos tentar fazer isso, mas eu não prometo que a gente consiga fazer. Porque você tem, no sábado tem outros compromissos aqui e às vezes fica difícil. Mas vamos tentar de qualquer maneira. Muito bem, então até a semana que vem. Muito obrigado. Ah, peraí. Semana que vem, sábado, é dia 26. Nós não teremos aula no dia 26. Tá certo? Eu vou ter que viajar aí para Williamsburg. Encontrar meu padre confessor, porque eu acumulei vários pecados. Né? Não estão com escassez de pecados no mercado e eu tenho que ir lá confessar com o padre James. Então, sábado não tem aula. Voltamos a ter aula daí no dia 2 de janeiro. Normalmente. Então, Feliz Natal para todos, né? E Feliz Ano Novo. Tá bom? Tchau, tchau.